piscina municipal, evidentemente, com e ajuda aos clubes, é necessário. O Conselho Municipal das Associações e do Desporto, o Plano Estratégico para o Desporto, dará resposta àquilo que nós ambicionamos. E estes projetos que estão em marcha, o pavilhão municipal, a oficina, as próprias piscinas, quer dizer, a reconversão do IDESP, isto tem que ser continuado. Claro, claro. Ultimamente, quer dizer, foi o Remoto até que colocou a questão, pronto, a questão, Zé Carlos Mota, que é a localização da, enfim, utilizar o parque desportivo para estes equipamentos, a distância, colocou essa questão. Muita mas gente, é necessário muita aproveitar gente. Também aquela zona. Lá está. Vocês concordam com a localização? Não, por acaso não é, é um dos equipamentos estratégicos. Mereceria um debate público. Merece um debate público. Sim, porque há área disponível, não teriam que comprar... Sim, mas temos de nos juntar com os parceiros que têm ali terrenos que querem fazer daquilo. Por onde é que vamos nos próximos anos? Sim, o pavilhão oficina é para coletividades. Elas terão interesse em ir aquilo para lá. Que se foi dito... Pois, exatamente. E o próprio estádio tem equipamentos com arquivo e dossiês. E vamos construir outro sem aquele ser. Era importante então não estar fechada a localização. Exatamente. E das piscinas também lá? Também não está fechado. Porque, inclusive, tem mais de 20 anos que eu escrevi sobre isso. E está aí. Qual é a ligação ao Estado? Onde é que está a ligação ao Estado? Rodoviária e pedonal? Sim, quer dizer, está por fazer. Com qualquer está dia, se calhar vai ter que se criar isso, não é? Está por fazer. Portanto, exatamente. E alguns já sem os pais, não é? E a rede de transportes para chegar lá. Sim, mas estamos sempre dependentes dos pais. O Beira-Mar diz que é necessário reativar uma carreira. O Beira-Mar e todos os cidadãos. Nós estamos a dizer, não somos responsáveis pelo Beira-Mar. Mas daquela opção de que o parque desportivo é para equipamentos desportivos pode não ser assim tão linear. É preciso discutir isso. Exatamente. Nós precisamos fazer, na vez de estarmos a gastar dinheiro, dissemos isso sempre, é preciso rever e a revisão estratégica, que é muito engraçado. Qual é o princípio de uma reflexão estratégica? É, primeiro, juntar os que têm interesse e aqueles que pensam sobre o assunto ou que querem adicionar valor a um determinado assunto. Este é o princípio. E depois, trazer levar até à sociedade e à saciedade o debate. E, portanto, pode demorar um mês, dois. Mas aí procuramos o consenso e trouxemos valor para ver para onde é que queremos ir ali. Acabou. A Câmara, nesse aspecto, é melhor não se perguntar quando mostra vídeos, que diz que e enquadra o vídeo no estádio. Portanto, está a tomar um passo que pode... Está a cometer uma ilegalidade, como ainda vimos ontem, por causa da Lei 72. Isto não é estar a ser correto. É eleitoralismo puro. Pronto, mas já disse. A Câmara está a forçar a barra, não se está a auto-elogiar, mas... Está a forçar a barra. Estão aqui vídeos promocionais, está claramente, não deve fazer.